por telefone agora com o Rudi Scherer Patzold, ele que é presidente da Comissão de Eventos ali de Missal. Bom dia. Bom dia aos ouvintes da rádio, principalmente do programa MRCI. É uma satisfação muito grande poder deixar a mensagem aos ouvintes da rádio. E nós estamos se aproximando já da nossa grande festa, que é a Deutsche Fest no município de Missal. É a 18ª edição, para tanto nós já estamos, a partir de hoje, formalizando o convite através dessa emissora, que nos dá esse espaço, no qual nós já agradecemos de antemão para o Guilherme, né, apresentador desse programa. E queremos já, antemão, convidar todas as pessoas da nossa região, principalmente de Foz do Iguaçu, dos municípios, dos países vizinhos, Paraguai, Argentina, e também dos demais municípios que têm sintonia com essa rádio. A nossa programação da 18ª Deutsche Fest se inicia sexta-feira, que é dia 26 de abril, e dia 27 de abril e 28 de abril. Então, essa é uma programação bem extensa, é a maior festa germânica do nosso estado do Paraná, e para tanto nós queremos desde já estender o nosso convite. Sendo que na sexta-feira, dia 26, a programação começa às 19 horas com o desfile de carros alegóricos, que sai da praça até o centro de eventos, acompanhado da rainha, princesas, os casais Fritz e Frida, o cara das autoridades, o Chopin, que o Chopin é o cara que distribui chope de graça à população que vai estar prestigiando esse desfile. Às 20h30 horas, do dia 26 ainda, tem a abertura oficial, no mesmo instante já acontece o jantar típico, que é marreco recheado e o Eisbahn, e tem os lanches típicos, o concurso da rainha, apresentações culturais e também tem o concurso do show em metro. E depois, na sequência, trabalho com a animação das bandas Os Montanari e a Orquestra Continental. Essa é a programação do dia 26. Mas no dia 27, que é no sábado, é o único dia que nós cobramos ingresso, né? Então, nós já vamos ter a partir do dia 26, agora de março, ingressos à venda, inclusive, vai ter pontos de venda em Foz do Iguaçu, e com uma novidade esse ano, também vai ter a venda antecipada do prato típico, né? Quem quer degustar o prato típico, tanto sexta-noite, sábado-noite ou domingo do meio-dia, já pode adquirir, né, a sua ficha antecipada para esse prato típico. Então, no sábado, que é dia 27, às 20 horas, tem o jantar típico, né? Às 21 horas, apresentações culturais no restaurante com o Coral da Voz Ativa e a apresentação da rainha, casal Fritz e Frida, da 18ª Deutsche Fest. Às 22 horas, então, inicia o baile com a Orquestra Continental e o show com a banda U, né? E às 5 horas da manhã de sábado, então, de domingo já, é o encerramento do baile. E no domingo, que é dia 28, né, a entrada é franca, né, é 12 horas o almoço, o prato típico, né, às 14 horas começa o jogo do barril, na Bene, um jogo das autoridades, com a imprensa, é bem divertido esse jogo, concurso do Serrote, vai ter o concurso do carinho de mão, concurso também da corrida em saco. E às 18 horas, encerramento do dia 28 de abril. E olha, esse evento, né, a Deutsche Fest é um evento que mobiliza a cidade de Missal, mobiliza os municípios vizinhos também. Você disse que é a maior festa, né, germânica aqui do estado do Paraná. É um evento aí que vem para não só resgatar aí o orgulho da origem, né, de muitos moradores de Missal, mas também movimentar a economia da cidade durante esses 3 dias aí de Deutsche Fest. Exatamente, movimenta bastante a economia também, e também para nós preservar a tradição germânica que existe, que aqui o município de Missal é bem significativa, né, essa origem germânica, né, então isso é para preservar essas origens e tudo, e para manter, né, para nossos netos futuros que vão, né, vão pelo menos conhecer um pouco, né, da tradição germânica, né, e a economia já começa a se movimentar já 2 semanas antes, né. Já começa, né, inclusive já hoje, já tem gente reservando hotel e tudo, né? Então, isso gera um movimento muito grande dentro do município e também nos municípios vizinhos, porque não temos estrutura para acomodar todo mundo. Então, a Itaipulândia, Medianeira, São Miguel, Santa Helena, todos esses municípios ganham com esse evento, né? Nós já estamos agora, já esse ano, na 18ª edição, e cada ano ela se torna maior, né? E a gente procura sempre organizar, sempre melhor, procurar errar o menos possível, né, para a gente poder fazer com que realmente a festa seja um sucesso. Portanto, dias 26, 27 e 28 de abril, no Centro de Eventos ali em Missal, mais uma edição da Deutsche Fest, festa alemã. Conversei com o Ruth Scherer Patzl, dele que é presidente da Comissão de Eventos ali de Missal, falando um pouquinho sobre esta atividade. Muito obrigado pela participação aqui na RCI. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, né, que a rádio nos deu através da sua pessoa. Guilherme, um abraço e muito obrigado a você, né, em nos dispor esse horário e essa oportunidade nesse programa Amanhã RCI. Muito obrigado, um abraço a todos e fica o convite para festejar a festa nossa no dia 26, 27 e 28 de abril.